pra ninguém. Hey. A cada dia aumenta mais essa distância, mas o que eu sinto me renova a esperança de novamente ter você. E essa vontade maluca de ser.

volta comigo.